do Ocean 6254 para puxa acionamento no 10. Autorizado, Freebreak acionar, chame táxi acionar. Chamaremos, obrigado. Contacto Ocean 6251, estamos com 101 a bordo, autonomia de 4 horas, alterno Galeão. 6251, um táxi via Índia até o ponto de espera. Ajuste 1010, reporte pronto no ponto de espera. Lá no ponto de espera, via Índia, reporte muito pronto, com ajuste 1010, estacionário 6251. Pronto, assinei 62, cono. Deixa eu ir na linha da cola, vem pra uma. A linha da cola, assinei 62, cono. Oceano, Oceano é 62. Salvador, bom dia, web 6749, informação Golf, autorização Guarulhos. 25 não decolou aos 43, chame o controle, por favor. Obrigado, até mais. 6749 para Guarulhos, só um minuto, copo. 251, subo 360, vou para a direita, vigilante. 360, vou alerta, o chamar 62 pontos. Sete quatro nove, na escuta para cópia. Pronto, cópia, 6749. Guarulhos, 340 autorizado, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor é Lefa, em Lefa intercepta e segue a uniforme Zulu 21, controle 1-9-35, transponda 5563. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva à direita, saída Arbor, após Arbor é Lefa. 1935 é o controle, 5563 o transponder web 6749, após Elefa intercepta a Brasil 21. 6749 está no portão 1. 6749, correto, sem para o feedback, será? 76749. Salvador, bom dia, 5896 da UERJ, solicita 1-340 de Xangô. Chané 6251, chame Recife 125 decima 1, alterne 13325. 251, 3325, Chané 6251. Controle 119 decimal 35, transponda 557 hora. 1-2340, saída. Responda 190, primeira curva direita da LV da Brit, pela abertura 16, 1935, controle com 571, transponda 5896, da NAC 07. 5896, chama para a Bushback Assana. Chama. Salvador, bom dia, WebJet 5797, informação Golf, autorização 340 para o Galeão. WebJet 5797, bom dia, Galeão, 340 autorizado, via aerofone Zulu 10, decola pista 10, primeira cor direita, saída da EO, lei depois lei da Bridge para interceptar o via. Controle 199-35, responda 5567. 30340, decolada 10 com a primeira curva direita, saída da Elida Bridge, Alfa Zulu 10. Controle de saída 1935, transponde a 5567, WebJet 5797. 5797, protegimento correto, para o Fibra Gassar. Chamaremos 5797.